Quero saudar o presidente, demais colegas, vereadores, a comunidade que se faz presente hoje na casa, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, internet e rádio. Caminhei na noite de hoje e vi, durante a votação, que o vereador Adalberto Soares também havia encaminhado, solicitando ao Executivo Municipal que possa solicitar aí ao governo do estado para fazer parte do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Esse programa foi aberto aos estados, alguns estados não aderiram, então abriu oportunidade para os municípios. Então eu estou solicitando junto com o vereador Adalberto, não sei quem solicitou primeiro. Se ele solicitou primeiro, eu me associo à solicitação dele. Se eu fiz primeiro, autorizo ele se associar também. O que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militar é uma iniciativa do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implementar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023, sendo 54 por ano. O modelo a ser implementado pelo Ministério da Educação tem o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das polícias e dos corpos de bombeiros. Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. Participarão da iniciativa militares da Reserva das Forças Armadas, que serão chamados pelo Ministério da Defesa. Policiais e bombeiros militares poderão atuar, caso seja assim definido pelo governo estadual e do Distrito Federal. Então, acho que há poucas vagas, né? Mas não podemos perder a oportunidade de participar deste programa, ver como vai funcionar. É um projeto piloto, quem sabe Taquara sendo contemplada, o projeto andando, dando certo, né? A gente possa sair na frente, quem sabe, aí de outros municípios que ainda vão se inscrever. Também com relação à polêmica da construção do presídio, ou da venda do presídio e construção em outro lugar, quero dizer, me posicionar aqui, dizer que sou contrário à construção ou transferência do presídio por quilômetro 4. Essa foi uma ideia ventilada aí. Eu quero dizer que me posiciono contrário. Alguns levantamentos breves que fiz. O número de vagas que há hoje no presídio de Taquara, ele atende a demanda da região. O problema é que o governo do estado, por falta de vagas em toda a rede, acaba mandando gente para cá e aí superlota. Então, eu sou a favor que venda então o presídio, como querem vender ali, venda e amplie em outro lugar. Ampliar lá em Charqueadas, lá em Osório, lá em Porto Alegre, não sei aonde que querem ampliar, amplia lá e manda embora o presídio. Agora, vender aqui e ampliar e trazer mais gente para cá e trazer, quem sabe, presos de alta periculosidade de outro lugar para Taquara, onde usam a saúde do nosso município, e quem paga é o recurso que vem para Taquara, tirando do nosso cidadão para botar num preso de fora, que mande para fora que venda o presídio então e abre e construa em outro lugar, aumente em outro lugar, mas não em Taquara. Muito obrigado, presidente.